13ª aula. Nós esquecemos que dentro de nós mora a coisona. O que você faz que você não sente a coisona com você? São os hábitos nocivos que aprisionam você. Tem que rompê-los. É a tal da sorte. A dúvida, a insegurança é profundamente prejudicial para a sua prosperidade. Quando conhecemos coisas, vamos verificar se são verdadeiras. Não se trata deste tipo de dúvida, e sim a dúvida psíquica. Se estou com a coisona, a coisa vem. Ela precisa de sua confiança para funcionar. A dúvida acontece quando você não está na atitude da confiança. Se não está indo, é porque você está escorregando. Qual o seu ponto fraco que está escorregando? Muitas situações comuns que são contra, e uma das piores é eu pensar mal de mim, exemplo, acho que eu sou mesmo besta, meio fraco, etc. Tudo o que você diz para você tem o poder da sugestão. Quando meto o pau em mim, estou metendo o pau na fonte. Desvalorizando-me, eu crio situação de desvalorização. Quando você se valoriza, você cria energia de valor, incluindo-se aí dinheiro, amizades, amor, felicidade, etc. O melhor só procura o melhor. Se você está desvalorizado, só o procuram situações que são chatas. Você dorme na cama que você preparou. Como gostar de si mesmo se a gente se acha errado? Exemplo, eu sou nervosa, não há nada errado em mim, apenas uma ideia negativa sobre mim. Quando penso negativo, me torno negativo. As pessoas nos rotularam e nós acreditamos nelas. Somos inseguros, somos ciumentos. Com a hipnose errada, você pode até acertar às vezes, mas volta com aquela ideia de pensar mal de você. Nossos pais também eram contaminados com muita negatividade. Como vai se relacionar bem se você se acha uma porcaria? E a pessoa que você mais gosta é a da qual você mais se esconde, justamente porque se acha uma porcaria. E, por não se valorizar, se torna ciumento. E tudo para você é muito difícil. Você quer, mas não acha que merece. Lá no fundo você se acha cheia de defeitos. Até poderia ser fácil de obter. Você já desistiu sem tentar, só de pensar. Você é responsável pela sua desvalorização, mesmo que tenha sido influenciado pelos outros. Como escutar a coisona, seu guia, e não escutar os outros? Temos que confiar em nós, e não mais pensar mal de nós. Você pode ir muito mais longe. Você está proibido de ser humilde. Como já lesou muito a você, até se acha uma aberração. Reconheça que você é excepcional. Só você aparece quando você quiser. Você morre de medo de que os outros vão pensar mal de você e você é o primeiro a pensar mal de você. O outro lhe trata como você se trata, e será um reflexo seu que dará ao outro condições para que ele lhe desrespeite. Não adianta se queixar do outro, se você próprio se sacaneia o dia inteiro. Porque você fica inseguro, porque não confia em você? Resposta: porque você se desvaloriza. Não aceito mais pensar mal de mim. Quanto aos outros, não quero nem saber o que acham. Eu não posso pensar mal de mim. Se você pensa mal de você, acha que o universo, que segue suas atitudes, vai fazer o quê? Lei é lei. E você precisa resgatar, pois aceitamos que somos ruins. Tem que ser humilde. Que humilde é esse, babaca e servil, para que? Para ser usado. Ainda acha que você é uma pessoa muito boa, mas que boa que nada, é burra isso sim. Você é abusável, ninguém vai dar nada para você. Qual é a coisa predileta, o pratão, que você gosta de pensar de você? Você fica muito preocupado com a maldade alheia e tem que ficar sempre em guarda. Você fica só enchendo você e depois trava tudo. Nossa falta de consideração conosco mesmos nos cerceia, nos limita, por que ficar com essa resistência? Que coisa pobre pedir um pingo de consideração. Cobrar afeto, consideração, respeito. Você não deixa as pessoas se aproximarem muito para que elas não percebam o lixo que você é que você acha. Transforme-se por dentro, que a mesma pessoa que o rejeita hoje vai lhe querer depois, pois você melhorou o seu tratamento com você. É nossa energia que puxa a energia do outro. Exemplo, alguém pode lhe dizer: eu achava você um babaca, mas agora estou achando muito legal. A pessoa que tem a melhor energia é sempre aquela que vai ganhar. Eu faço esta mudança, já ficando atento aos meus pensamentos. Eu sou bom mesmo, tenho boa memória, sou capaz. Não aceito nada que vem de fora. Aí vem a vozinha, mas a gente tem limites. Resposta, os limites são expansíveis. Você só não faz mais porque as coisas ruins seguram você. Você não fez muita coisa porque seu medo achou que você não ia dar conta do recado. 14ª aula. O melhor é para mim. Se não for o melhor, eu não quero. Essas declarações mexem com que? Qual lado seu não engole isso? Não está rolando o melhor é porque está havendo empecilho. O seu melhor é diferente do melhor do outro. A natureza fez você e fez também o seu melhor. Então está aguardado. Para mim só o melhor, senão nem quero você faz tanto e não chega lá porque, você não faz o tipo conformado, modesto. É, come sua saladinha de chuchu e não reclame, pois tem gente que nem isso tem. Parece-lhe familiar? Ouviu algo semelhante quando criança? Ainda continua comendo conformado, a sua saladinha de chuchu. Quando você fala isto, você mexe com que? Este é um exercício para descobrir o que é que o impede. Quero ver se na hora H isto vem mesmo. Isto é dúvida, estou esperando acontecer o contrário. Será que o melhor não está na sua vida porque você não acredita? Por que você alimenta essa ideia? Você, para receber, tem que ser bom recebedor. Sua mente está receptiva para o melhor. Não tem nada impedindo, somos nós que colocamos limites. Quanta gente ruim está no seu caminho porque você acha que o pior é para você, o mais ou menos também. Às vezes você trabalha tanto numa coisa e isso não vem porque o melhor não é para você. Se você não for bom recebedor, não vem. Às vezes as coisas estão até na porta, mas não vem para você. Você pode até falar que gosta, mas na hora você acha que não deve querer o melhor. Eu quero me tornar foco do abraços das coisas boas porque é isso que a natureza quer para mim. A sociedade cria baixa autoestima em nós, aí dizemos não fiz por merecer. Nós fomos criados dentro desta visão deprimente. Vamos abolir este esquema. Você deveria ser assim e não assim, o outro diz, e eu respondo: vai se meter com sua vida que da minha cuido eu. Chega de baixaria, coisas ruins, vida de pobre, quem que é herói aqui? Assim, eu não vou mais dar palpite em mim, pois não quais os planos para mim. Não me encho mais, não me condeno, mas não quero melhorar, eu quero muito simplesmente gostar de mim. Sou o melhor em mim, não melhor que os outros. Tudo que é bom você não tem que procurar, vem ao seu encontro. E quem tem que gostar de você é você, não os outros. Sua autoestima está tão baixa que fica aceitando uma situação que não tem nada a ver com você. Você gosta, a alma logo reconhece. O melhor para mim, quanta coisa você perde na vida porque você afasta por essa falsa modéstia? Reconheça o seu, eu sou de um. Não dá para enganar a alma. Dá para ir levando, mas e lá dentro como está? Não está. Vamos parar de se conformar. Vamos matar todo mundo que quer que você continue comendo aquela salada de chuchu. Querer o melhor para você é um dever, você aceitando qualquer coisa você está decepcionando a natureza. Se você aceita porcaria, acha que você é porcaria. Você percebe como você é domesticado para ficar no breque se segurando? Foi a natureza que o criou para o melhor. Se não está dando bom resultado é que não é bom. Eu vim aqui para cuidar da minha, cuidar do meu, não quer dizer que não ajudaremos os outros, mas cuidar não, cada um cuida de si. A alma é grandiosa e não gosta de coisas pequenas. Se você tivesse boa autoestima teria enfrentado tanta coisa. Foge de tudo, que você mais gosta. Já foi, já fez, agora vamos ter outro tipo de comportamento ou Deus me mata ou chego lá, só tem estas duas hipóteses, mais nenhuma. Se você deixar os que estão lá embaixo lhe puxarem não vai chegar, de tanto ouvir os outros. Pra que tanto, só pobre faz esta pergunta? Por que tanto estresse? Vá te catar com sua pobreza. A natureza é do melhor, é impossível não escolher o melhor. Você não fica feliz com qualquer coisa. Não fica. Você sacaneou tanto sua alma, que você já nem sabe mais nada de tanto pressioná-la. Diga, o melhor é para mim e minha autoestima está sendo curada, não espere que o mundo compreenda, sai dessa. Já se meteram demais na sua vida. Não tem moral, tem gosto. Eu faço o que eu gosto. 15ª aula. Manter certas atitudes não é tão simples devido às pessoas ao nosso redor que pensam diferente. Como é importante para mim a frase o melhor é para mim. Grande resistência para o sucesso é que o melhor tem que ser para os outros. Isso é caridade, humanidade, e você só vai ter reconhecimento de sua família quando você fizer isto. Sua irmã, por exemplo, está com sérios problemas financeiros e você está com dinheiro extra e pretende comprar um carro novo. Imagine você de carro novo e sua irmã, coitada, atolada em dívidas. Aí o que você faz? Dá o dinheiro. Que horror! Dá o seu dinheiro quase todo e fica na saudade do carro novo. Por que será que você fez isso? Porque acha que o outro merece sempre o melhor. Do que você tem medo? Medo de que vão falar mal de você, dizer que você é ruim. Sabe o nome disso? Vaidade, orgulho. A grande benemérita da família. Quem tem poder são os materialistas, os espiritualistas são pobres. Como é a qualidade de sua vida? Esse papel de espiritual, bonzinho, leva você para onde? Veja lá para onde as ideias estão te levando. Com sua pretensão espiritual, você está vendo outro que você acha materialista estar bem e fica falando mal dele, em vez de olhar para o que ele está fazendo. Pegue seus valores e cheque-os. Não fique com desculpas, ah, porque o fulano não gosta, porque fez cara feia. Fazendo assim você está falhando com quem? Com sua alma. Para tirar as besteiras da cabeça, tem que ter humildade de reconhecer a realidade e mudar. A gente fala dos outros, todos falam. Nisso tem que mudar. Tudo que você fala de mal dos outros, você acaba se tornando. Fofoca faz mal para você. Vou fazer o que leva para frente. Você não faz tudo o que gosta por causa dos outros. Por exemplo, você está expondo um tema e alguém da plateia não está gostando. Problema dele, você não tem nada a ver com isso, ele que cuide dos ouvidos dele. Quando você se põe lá atrás, você não vai pra frente. Enquanto não resolver os problemas de todos, eu não posso ser feliz, isso é vida. Você se banca e deixa a vida dos outros para lá. Os pensamentos de dor não lhe deixam enxergar a realidade. Tem medo de ter porque tem medo de ter e perder, então prefere não ter. Aí não corre o risco de perder o que tem e de fazer feio na frente dos outros. Tem gente deixando de fazer algo que está querendo por temer a família. O dever é diferente do sentir. Quando você faz porque sente vontade, é a sua alma, é Deus em você. O que são as vontades? Vontade de peito. Às vezes chega outro dando palpites e você acaba não fazendo o que quer. Ah, ninguém me valoriza. E você se valoriza. E sua energia como está? A única coisa que nos causa problemas não é quando falhamos com os outros e sim quando falhamos conosco. Aprenda que as pessoas falam mal mesmo. Eu não ouço os outros. Vou bancar-me diante das desaprovações dos outros. Quer ir embora, vai. Ninguém é obstáculo para mim, eu me garanto, reputação não dá algo para ninguém, só a alma. O que é valorizar-se? Dar importância ao que sinto, à coisa verdadeira lá dentro. 16ª aula. As pessoas grandes e que fazem o mundo andar ainda falam mal delas, aprendemos a falar mal dos que fazem. E o temor da grandeza? A alma não é pequena e ela não gosta de coisa pequena. Ela gosta de abundância, grande na arte, no luxo, no amor etc., temos a vaidade, o orgulho de sermos pequenininhos. Seguramos todo aquele anseio. A alma quer o mundo. Quando seguramos-la, com isto aperta. Como pomos limites e cercas? É porque somos ignorantes, mas a alma ensina você. Às vezes, através do sofrimento, para aprender beija o fundo do poço. Não é assim, se não está funcionando, não é assim. Aceite a realidade. Está mal, não se engana a alma, o corpo, não adianta dizer tem gente que está pior. Isso não muda nada. Tem coisas escritas em livros sagrados que não funcionam. Não é no sofrimento que desistimos, e sim no cansaço da luta. Não é verdade que ser bom para os outros é bom. Só o cansaço nos livrará dessas ideias. Nosso mundo está cheio de discursos contra nossas vontades, contra a liberdade, que o caminho para a realização torna-se uma aventura. A vida é grandiosa, nós é que a levamos pequena. Reclamamos que o outro tem mais, de que temos que pagar etc. Nós temos medo da grandiosidade. Não estamos crescendo porque tememos uma coisa maior. E esse é o motivo que te segura. A pessoa que ganha 1 milhão por dia é a mesma que você, nem menos nem mais. Ele só usa a cabeça de forma diferente. Nada é difícil, sua cabeça é que é pequena. Não é mais difícil ser mais, não é mais complicado, é apenas viver com as coisas do dia a dia. Pague com prazer, deixe sentir o que gosta, faça o que importa para você. Sem se importar com as opiniões alheias. A realização é um sentimento de grandiosidade. Sempre quer mais, tudo que combate a realização é pequenez. No mecanismo das coisas, eu tomo a decisão e vou lá. É não temer, não ter que se enganar. A liberdade de sentir. Quando você sente isto, vai perceber a pequenez que está no mundo. Ter coragem de gostar e de ir para o que gosta. Adequado é só o que lhe faz bem, só o que lhe leva para a frente. Rompa com os limites, deixe-se livre para fazer o que gosta, sai das amarras da família, da religião. Não precisa chegar no fundo do poço, no cansaço. Tenha coragem de ir contra tudo o que você aprendeu, seja sincero com você, pare de torcer as coisas. Todo sofrimento é causado pela nossa alma insatisfeita. Tudo o que você está condenando em você é que é você. A pirada, a louca, a ruim. O que adianta viver se você não é feliz? Sua alma quer tantas coisas que são proibidas pela sua cabeça. Quem tenta não faz, quem faz faz. Quem tenta fica metade querendo, metade não querendo. Saia da mediocridade. O que você gosta? O que você ama de paixão? O que sai da sua vida hoje e o que entra? O que grandioso você quer para você? Qual a virada de mesa? Que medo você vai enfrentar? Será que você vai se libertar, independente do medo dos sentimentos dos outros? Magoa ou não magoa? Há dois tipos de pessoas, um, aquele que vive pelo ganho, pelo prazer. Dois, aquele que vive pelo medo de perder. Exemplo, a pessoa tem o dinheiro para, ou um cinema, ou uma pizza. Vai ao cinema. O primeiro tipo curte, fica feliz porque foi ao cinema e nem se lembra da pizza. O segundo lamenta porque não comeu a pizza, não comemora o que tem, só sabe lamentar o que não tem. Mudança de atitude, olhar para o ganho, sentir pelo prazer. O desesperado sempre faz para se defender, nunca porque gosta, pois ele não curte o que é dele. Vou viver pelo ganho, pelo que tem vontade. Quando você falar isso, a vida encaminha você. É assim que eu quero, é assim, ou então não é. Quando eu banco, tudo vem. Não é de graça não, você tem que bancar. O em está no sucesso é porque bancou, com certeza não tem outro meio, só esse funciona.